Chica é, camada é, chica é, o chica é por fora, camada é, chica é, aperta o botão, camada é, chica é, o sarule sarule para, camada é, chica é, o beule beule, camada é, chica é, chica chica pole pole, camada é. Usifate maneno.